Reboque, toca 10, autorizado, reboque, reporte ao termo. Cliente autorizado, início do reboque, repassará o termo, ao sul de Toquebec. Autorizado, alinhar e decolar, opção 0, vento 160 graus, 079. A mim decola, alinhar, vem e China 6251, da palavra 69, chama o controle Salvador em 120, decimal 8. 120, obrigado. Chanelé 251, meu contato radar sua para o número 360, via Silva São Bruno. Via São Bruno, o Chanelé 251, quando possível, venda. Chanelé 251, está autorizado, venda. Obrigado, meu presidente, obrigado. Alfa Quebec, informando o tráfego do reboque na posição 05, obrigado, bom dia. Alfa Vitor Quebec, consciente, obrigado, bom dia. Nome AB51, chamo Centro Recife, frequência 12835 até 9238. Centro Recife 238, metro 01, no Centro Recife, por favor. Pagou a minha Vitor Hotel, mantém-se em condições visuais, reporte quando pronto para a descida. São 3171, aguarde cópia, é previsto saída da Euleda Mótica. São Romeu de Hotel, duas que param no 1500, para o ajuste em Salvador 10017. Afirma, São 3171. 3171 autorizado, Guarulhos, Ceará, Bravo, Golfo Romeo, via 310, Taubaté, nível 340. Decola da pista 10, perfil de saída Sanvo 1, letra transição Motiva, com curva direita. Transponder 54, correção 5251, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado 340 para Guarulhos, via rota do plano 310 até Salvaté. Decola da pista 10, Sanvo 1, letra Mótima, com curva direita. Transponder 5251, controle 1208. 3171, cotejamento correto, chame pronto quem negar no 07. Tomaremos o 3171, obrigado. 7, acionamento posição 09. Então 3171, no livre acionar a metade. Chamaremos para 3171. Eu aciono identificação via chegada BF terça para 4.0.0.7. Chama 25, edição de velocidade 2509, segue o tráfego de transporte de firma com prioridade para pouso. 9 a bordo, 3 horas e 45, alternando o galeão. No 71, não autorizado o táxi até o ponto de espera no 0, via Índia, QNH no 0, no 7, reporte pronto. No 0, no 7, ponto de espera da 1, no 0, via Índia, reportaremos o táxi no 71. Autoriza para o gerente de rotatório, Charita. Obrigado, Romero Trabalho. Para 2 mil pés, ajuste na 017, autorizado final do procedimento do SOC6 da pista na 0, redução de velocidade 2109. Autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento no 40 graus, 0612 de nós. Autorizado alinhar e decolar, pista no 0, tá 3, vamos sair de novo. Contratando o Romeu Vitor Hotel, ciente, proceda final no 7, aguarde autorização de pouso. Ciente, final no 7, aguarda, hotel. No decolou 27, no controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 1208, bom dia, até os 3171. Controle Salvador, muito bom dia, até os 3171, decolou na sua escuta. 3171, no contato radar na decolagem, suba para o nível 340, saindo a São João, após o nível 3 Violeta. Após o Violeta, da 3171. Chilema 225, redução de velocidade 1809. 809. Romeu Vitor Hotel, final 17, baixar travado. Romeu Vitor Hotel, pouso autorizado, pista 17, vento 150 graus, 062 de nós. Hotel. Hotel, no salão 3-1, no confirma em estacionamento. Eu, Vitor Hotel, autorizado, vai entregue e reporte livrando. Chama 25, completo 9 de segmento, torre em 1 no 8 do sinal 95. 295. 625, autorizado no ILS. Fechar na 6225, avistado, pouso autorizado, pico 10, vento no 40 graus, 09. 4009, catch, livre pouso no 0. Sorotel, ciente, frequência livre estacionar, bom dia. Chama 7 Recife, na frequência 2835, autônomo 2381. 2835, 2381, 3171, bom dia.